justificado estou. Teu sangue me purificou. Minhas vestes não vão manchar. Santidade pra não dar legalidade ao inimigo. Santidade para ver a face do Deus vivo. Santidade para ter.